Ricardo é o Azul Alfa Bianca Delta. Prossiga. Bem, senhor, estamos aqui na 35 com a Tech Cultura, aproximadamente 30 minutos, ok? 130 graus com 4 nós, temperatura 2,6, o ajuste 1-0 no 4, na escuta pro térmico.